na sombra, embaixo de uma árvore, tomando aquele drink suave. E o tempo passa e nós ainda mó chave. É madrugada e nós brisado na praça. Se tem do branco, tem do preto, o que importa é o respeito. Descontrole, apaixonado e festeiro. Se tem do branco, tem do preto, o que importa é o respeito. Descontrole, sumiu no nevoeiro. Aí, é disso que eu tô falando. Seus olhos do mal não me alcançarão, suas algemas não me prenderão. Sou paz e amor, sou liberdade, vivo a vida na simplicidade. Não importa sua cor, não importa seu dinheiro, se é trabalhador, se é desmaloqueiro, se fica na viela ou se fica na avenida, o descontrole tá de bem com a vida. Na sombra, embaixo de uma árvore, tomando uma gelada sua. E o tempo passa e nós ainda mó chave. É madrugada e nós brisado na praça. O churrasco não tem hora, todo dia o tempo é bom. E ajude, aumente o som da nave, é pura diversão. Descontrole é folia, é magia, é alegria. Foi Deus que me deu o dom de brindar por mais um dia. Família em primeiro lugar, mas com os amigos muito bom. Meu amor, tem reunião, prometo te levar pra tomar uma torre na sexta. Na Empório Pizza, que delícia, é rapidinho, volto já. Preciso pôr ainda em dia, tá chegando o carnaval. Descontrole e folia, pegar meu abadá, minha camiseta, meu adesivo. Seu bebê, não brigue na comigo. Na sombra, embaixo de uma árvore, tomando aquela coca sua. E o tempo passa e nós ainda mó chave. É madrugada e nós brisado na praça. Jardim São Jorge é o ponte onde tudo começou. Mas foi lá no Apoador, nas gêmeas que nós abalou. Foi na chuva, foi no sol, pra nós não tem tempo ruim. Batucada é nota mil, descontrole é assim. Rua lotada, festa fechada, pré-carnaval, barulho. Trânsito geral, a mulherada desfila, beleza. A simpatia da mulher brasileira, a família toda reunida em direção da festa, a hora é essa. Paz, amor e alegria, com um código de barra estampado no peito. Descontrole, filosofia de na vida. Na sombra, embaixo de uma árvore, tomando aquele drink suar. E o tempo passa e nós ainda mó chave. É madrugada e nós brisado na praça. Com o código de barra eu desfilo por aí. Quem falou que precisa ser rico pra se divertir? Vem pra cá que a nossa festa é melhor a cada ano. Tô no West Butantã, é disso que eu tô falando. Filosofia de vida, vai que cola. Descontrole.